¡Que lo viváis! ¡Por todo! Esto va a estar. ¡Por todo la más una! ¡Hay otra! Lindo. Hoje é dia sim. Hoje é dia sim. Hoje é dia sim. Hoje é dia sim. Hoje é dia sim. Se tu me vai, faz só no meu jardim. Hoje é dia sim. Se há mais alguém, tanto melhor assim. Hoje é dia sim. Se tu me vai, faz só no meu jardim. Hoje é dia sim. Se há mais alguém, tanto melhor assim. Porque hoje é dia sim. A árvore da música. Um programa também disponível em rtp.pt/play. Antena 1. Tenho um corpo de mulher. Temos prontas soltas. A história está por acabar. Ainda luz estava. Podes subir à porta do templo. Já passou a hora, agora já é tarde. Quando amor demora, toda a gente sabe. Liga a música, ligue à Antena 1. Horas, 7 nos Açores, notícias com Ana Sofia Freitas. Uma atualização feita há pouco do número de vítimas mortais. Pelo menos 17 pessoas morreram na sequência de vários ataques da Rússia à cidade de Zaporizhia, onde está localizada a central nuclear. As agências internacionais indicam que há dezenas de feridos. O presidente interino da cidade adianta que alguns edifícios ficaram destruídos nesta região do sul da Ucrânia. António Costa assina logo à tarde o acordo com os parceiros sociais sobre os rendimentos das famílias. A

sentimento profundo. Fica um abraço apertado para os quatro cantos do mundo. Fica um abraço apertado para os quatro cantos do mundo. I love you. Tomates, bambu. Tomates, bambu. mulți băcuri. Já no Algarve, outra turista gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, a americana, que maravilha, se também ficou assim. E agora dizem, sou o amor da sua vida, não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta, hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer, je t'aime, I love you. Ma chérie, je t'aime. Oh baby, I love you. Sei dizer, je t'aime. I love you. Tomates batu, tomates batu. Sei dizer, je t'aime. I love you. Tomates batu, tomates batu. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul. Beaucoup.

com a mão. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Onde você está? Aonde? Onde?

Esta canção que eu fiz estava dentro. Eu vou levar a tua luz.